Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, Cá se tocam no FM da Banova. E regressamos ao fado, no caso do Vertente, porque já andamos a divulgá-lo desde o início da semana, com a Cláudia Leal, que tem aqui o seu quarto crescente. Como os habituámos, sempre aqui no Cá se fazem, Cá se tocam, temos, claro, ligado sempre alguém ao projeto. No caso, não podia ser outra pessoa que não a Cláudia Leal, a quem, antes de mais, ainda que seja via telemóvel, via telefone, saudamos e desejamos as boas-vindas aqui à zona da Serra da Estrela. Olá, olá a todos. Até porque é uma zona que me é muito familiar, porque toda a minha família e eu também me considero do Barril Nova, que não é muito longe. Pois não, pois não. Portanto, é quase... Conselho de Argadil, não é muito longe daí. Muito bem, então é quase uma conterrânea. Pronto. Exatamente, Beira Serra, sou descendente da Beira Serra. Muito bem, já o sabíamos e já íamos introduzir isso na conversa. Ah, eu roubei-lhe a pergunta. Não roubou, mas é sempre um grato prazer receber aqui as pessoas, enfim, da nossa zona, e saber que elas, ainda fora daqui da Beira Serra, vão mostrando ao mundo aquilo que sabem fazer, e bem. A Cláudia tem com este card crescente aqui o seu disco de debut, mas a verdade é que a Cláudia é daquelas pessoas que foi fazendo a sua, entre aspas, carreira ou ascensão nas casas de fado. Considera que essas suas participações foi a condição necessária para ter um disco tão bom como está aqui hoje, este quarto crescente? A atividade dos fadistas desenvolve-se nas casas de fado, é condição sine qua non. Portanto, tem mesmo que ser assim. O fado acontece verdadeiramente, quanto a mim, nas casas de fado. Poderá acontecer nos palcos, poderá acontecer noutras situações, mas muito genuinamente nas casas de fado. Este meu disco Quarto Crescente é um disco de estreia, embora eu já cante há muitos anos, mas só agora senti a maturidade necessária para o fazer. E daí o disco também se chamar Quarto Crescente, porque é uma... A vida é feita de ciclos, uns bons, outros menos bons, e este é sem dúvida o iniciar de um novo ciclo e o culminar de um outro que fica para trás, e este muito auspicioso, espero eu, e sinto que sim. Deita-se a lua no céu, só para nos poder espreitar, só para nos poder espreitar, como é o amor teu. Deixa sós, no teu escondo o meu peito, minguante quarto tão crescente, minguante quarto tão crescente. Passa a noite e a madrugada e o nosso amor se agiganta. Fica a lua tão corada, mas dali não se levanta. Passa a noite e a madrugada e o nosso amor se agiganta. Dias, aliás, precisamente no destaque da semana passada, estivemos com o Rão Quião e falávamos em parcerias. Ora, nem mais nem menos, Rão Quião é um dos nomes que vem aqui a surgir no nosso disco. Não só na criação, na produção dos temas, como depois vem a executar, curiosamente, o tema A Nossa Lua. Ora, eu pergunto, como foi chegar a estas pessoas, enfim, já ligadas muito à música portuguesa, como o caso também do Pedro Joia, etc., a dizer que gostaria que eles participassem no seu disco de estreia? Eu, quando comecei a recolher material para este disco, cerca de 2-3 anos antes de términos do disco, eu comecei por pensar quem é que eu gostava que trabalhasse comigo e quem é que eu gostaria que estivesse neste disco. E nada melhor que as minhas referências com as pessoas que eu mais admiro a nível musical. E foi o caso do Rão Quião, do Pedro Joia, do Fernando Girão e de alguns poetas também que estão neste disco, como Rui Manuel, Ricardo Maria Loure, Mário Rainho, grande poeta. Portanto, eu senti necessidade de trabalhar e de fazer algo, eu já que esperei tanto tempo, algo que depois eu me orgulhasse. E foi assim que aconteceu. Cheguei então ao contacto com o Pedro Joia, que já conhecia. O Rão Quiau não o conhecia pessoalmente, mas consegui o contacto dele através de pessoas, amigos em comum que temos. E imediatamente eu cheguei a perto destas pessoas. O Fernando Girão mostrou um interesse tremendo em escrever e compor para mim e eu aceitei imediatamente o convite, porque é também uma figura incontornável da música portuguesa, que muitos sucessos também tem feito e muito tem escrito, não só para música, para música ligeira, mas também para fado. E portanto, eu não podia ficar senão feliz, não é? E convidei, como ia dizendo, convidei o Rão Quiau para propus-lhe um desafio, propus-lhe se podia colocar as bonitas palavras de Mário Rainho na sua melodia, que já tinha 32 anos na altura, este ano tem 33, porque o disco já tem um ano, e ele ficou muito entusiasmado e admirado, porque uma música tão, tão antiga, ninguém se tinha lembrado ainda desta loucura. E eu lembrei-me e propus ao Mário Rainho, ao poeta Mário Rainho, para escrever então a Nossa Lua, e nasceu então da melodia Troia, com 33 anos, nasceu a Nossa Lua. O Pedro Joia, ofereci-lhe 3 ou 4 poemas do Mário Boto, do António Boto, aliás, e ele escolheu o Quem Não Ama Não Vive, e surgiu essa canção lindíssima. Sou suspeita, mas é uma canção lindíssima, o feedback tem sido 100% positivo. Já da minha alma se apagam as alegrias que eu tive. Só quem ama tem tristezas, mas quem não ama não vive. Andam pétalas e flores E o Fernando Giral, tenho dois temas do Fernando também que muito me orgulham de poderem fazer parte do meu disco. Pedaço de mar no segredo das águas. Tentei decifrar o que resta de mim e assim lavar as mágoas. Tentei entender, sentir a sensação. Tinha perdido e começar de novo na orla dos teus sonhos. Tento chegar, mas nunca chego. Não sei se és tu que não deixas ou se eu de ti tenho medo. Viajamos por muitos rios, apaixonados. Olha, há pouco dizia que já há muito tempo que dava na música e nós tínhamos aqui precisamente para falar sobre isso. Este disco na prática é a sua maioridade, porque vem a lançá-lo já precisamente quando anda a cantar há 18 anos. Ainda que seja uma rapariga nova, portanto começou eu bastante... Canto há 23. 18 anos talvez seja o género fado, mas eu comecei por cantar há 23 anos atrás, sensivelmente, e comecei a estudar viola há 25, mais ou menos. É uma árvore, não é? O percurso não é assim tão curto, aliás. E é por aí, portanto, de facto, aguardou bastante tempo para ter o seu disco. E a vicissitude faz com que também, para além do cantar, começou a tocar a guitarra muito cedo. E, de algum modo, acompanha-se no seu fado, o que não é muito comum acontecer. Eu mesmo, a nível de vozes masculinas, recordo-me de Amarante. Marco Rodrigues. O Marco Rodrigues, exatamente. É dos nomes que... António Zambujo, temos vários homens que se acompanham. Portanto, não é assim... Mulheres não existem. Não existe. Não há registro de que existe uma mulher a tocar e a cantar fado. Uhum. A tocar, nós há pouco tempo falámos aqui com a Marta da Costa. Marta Pereira da Costa. Exatamente. Que ela dizia isso mesmo também, que bem, ela não canta, mas que há pouca gente a tocar. No caso dela, a guitarra portuguesa. Ela é a única mulher guitarrista, uhum. E faz também de forma profissional. Exato. Nós, quando dizemos que somos as únicas, não quer dizer que não haja mais ninguém que o faça. Atenção, uhum. Existem muitas raparigas a tocar guitarra e a tocar viola, embora não o façam de forma profissional, não tenham uhum. discos ainda gravados. É isto que eu quero dizer. Mas também é importante, de facto, a partir do momento em que se vêem pessoas como a Cláudia, de algum modo também desperta outras pessoas. Sim, que nós venhamos iniciar uma nova era, e por que não? As mulheres também poderão tocar. E quando me fez esta pergunta ao início, a dizer que dizia que eu me acompanhava, eu não me acompanho há muito tempo, eu não tive essa coragem há muito tempo, ou seja, eu toco já há muitos anos, tocava peças clássicas, Depois tive alguns anos sem tocar porque o meu professor faleceu, infelizmente. E quando voltei, e quando entrei nos fados, comecei a sentir uma vontade, um bichinho aqui a roer. E comecei a acompanhar-me. O primeiro fado que eu me acompanhei foi de facto o fado em Lisboa, que foi o fado que eu gravei no meu disco. O meu disco é também algo como se fosse autobiográfico, ou seja, o meu disco não tem só fados tradicionais originais e canções originais, mas também tem fados que me acompanharam ao longo do meu percurso no fado, no meu repertório. Tem grandes referências, como é o caso de Fernanda Maria, Maria Teresa de Noronha, e para além de os cantar, eu decidi e senti a necessidade que também devia pelo menos tocar o primeiro fado que eu aprendi a tocar, que foi o fado em Lisboa. E daí ter surgido há uns 3, 4 anos atrás a vontade de me acompanhar. Acompanhava-me um ou dois fados, não tinha ainda muita vontade para o fazer, e fui adquirindo vontade e experiência, com a ajuda também dos meus colegas. Eu sou uma pessoa muito sortuda, todos os meus colegas músicos me ensinam, me dão conselhos, me incentivam. E eu sou muito grata por isso a todos. Não quero nomear, para não me esquecer de um ao outro, mas todos os que passaram por mim me deixaram um bocadinho. Sim, e como ia dizendo, eu sentia muita vontade de me acompanhar, e há uns 2 anos mais ou menos eu faço mesmo de forma profissional nos espetáculos, e fiz também a gravação deste disco. Saudade é pena, saudade é mágoa, saudade é pranto, que serena, olhos com água, fado que canto. Saudade é vida, saudade é morte, saudade é brado. É esta lida, é esta sorte, é este fado. Expressão ao fado, e canto assim, meu coração destroçado. Ando distante, e meu fado, quando soa, tão palpitante. Fado Lisboa. Saudade é reza, água passada, mal que sentimos. Saudade pesa, não pesa nada, quando fingimos. Mas a saudade, nem qualquer sente, tenho a certeza, porque a verdade pertence à gente portuguesa. Saudade em mim é que dá expressão ao fado, e canto assim, meu coração destroçado. Ando distante, e meu fado, quando sou, fado Lisboa. Ando distante, e meu fado, quando sou, fado Lisboa. Este disco, além de tudo aquilo que podemos falar sobre ele, tem também, enfim, o seu primeiro ensejo numa letra, no caso, o Salve da Saudade. Letra e música, sim, isso é um fado de canção que eu fiz. Para além de tocar, também senti a necessidade de de me estrear como compositora e autora. Eu comecei por fazer essa letra há 3 anos, 4 anos atrás. Para explicar muito rapidamente, um fado de canção é um fado que tem uma parte A, onde conta inicia uma história, tem um refrão, tem uma parte B que continua a história ou culmina muitas das vezes e volta ao refrão. Um fado tradicional, vamos imaginar que são umas quadras, podem ser cestilhas, podem ser quintilhas, pode ser um décimo, pode ser o que for. O compositor faz inicialmente uma melodia de início e fim para aquela, vamos imaginar, para as quadras, e repete-se essa melodia até ao final do poema, de igual forma, cada alfadista dar o seu cunho especial, o seu estilo. Pronto, desta feita eu fiz um fado-canção, que se chama O Salvem da Saudade, porque senti essa tal necessidade. E quando comecei a gravar o disco, terminei o que já tinha começado alguns anos atrás, uhum. E pensei eu na altura que não servisse para nada. A gente, nós, os artistas, temos sempre essa ideia, somos muito perfeccionistas, achamos sempre que aquilo que estamos a fazer que não está bem ou que não serve. Só que enchi-me de coragem. Enchi-me neste disco de coragem para muitas coisas, para convidar pessoas que não conhecia e que admirava, para tocar e cantar, porque ninguém fez ainda, em mulher, obviamente, e para compor muitas fadistas que eu admiro. Por exemplo, a Cuca Roseta faz imensas coisas, escreve imensas coisas, Mariana Bobone, Mafalda Arnaud, são compositoras, cantautoras, e eu admiro imenso essa vertente na carreira delas. E muitas delas até tocam também nos seus espetáculos, algumas baladas, sim. A saudade vem do sal. Vem do sal das minhas lágrimas, que ao correr de par em par, já sem par eu vou correndo nesta solidão tão triste, pelas ruas da tristeza, pela calçada eu vou descalça e tão triste. E eis que um dia tudo muda e vou a passo com os teus passos. Nada mais conseguirá separar-nos, nem o tempo da distância. O amor resiste a tudo. De mãos dadas com a vida, caminhando a par e passo, porque a vida vai andando, já não espera mais por nós, abraçando o mesmo fado. Damos voz ao coração, tão cansado de cantar, chorando. Escreveu a nossa história. da vicissitude do seu trabalho e que não queríamos deixar aqui de enfatizar também. Enfim, nós somos aqui os felizes possuidores do disco, o que desde logo tem a sua cara, e quem venha a ver o livro que o acompanha, mais à frente, com bastante colorido, temos a Cláudia agarrada à sua guitarra. Mas o que queria dizer com isto é... A vantagem de ter aqui este disco é que, para além das fotos, tem também o acompanhar das letras, das músicas, que hoje em dia há quem goste, de facto, de ler e, enfim, de um modo, sentir melhor esse fado. Ora, isto tem a ver com a pergunta que lhe trazia o seguinte. Hoje em dia, o fado é património imaterial da humanidade. Acha que este cuidado gráfico também ajuda a contribuir para a divulgação do fado? Ou seja, que não fique só no efêmero, na música em si, ou a quem venha assistir a um espetáculo seu, ou a um sarau numa casa de fado, mas que depois quem leva para casa um tão cuidado trabalho gráfico também ajuda a cativar as pessoas depois ouvir e sentir esse mesmo fado. Eu não venho trazer nada de novo, isso já se faz e deveria fazer-se sempre, como deve calcular. Eu fiz uma edição de ator, todos os custos inerentes a este disco foram meus. É preciso qualquer apoio, a não ser das pessoas que quiseram abraçar este disco, que, como por exemplo o Pelicas, que graciosamente ofertou todas as fotografias que estão presentes no disco. E tive essa sorte, porque é um fotógrafo extraordinário, como pode ver, e quem tem o disco, ou quem venha a ter o disco, poderá, modéstia à parte, mas poderá ver. Foi um trabalho muito bem realizado, também pela maquilhadora Lilia Coscodano, também, e também Alma e Coração, que é uma parceria que eu tenho com a joalharia em filigrana portuguesa. Muitas destas parcerias, e o Museu do Fado também, que acolheu a apresentação do meu disco no auditório do mesmo museu, eu tenho que ser muito grata a estas pessoas que abraçaram comigo este projeto e todos os compositores e autores. Como ia dizendo, não venho trazer nada de novo. Eu, quando gravei este disco, tinha que ser um disco do qual eu me orgulhasse, e a minha filha, por exemplo, se orgulhasse um dia mais tarde. Espero eu, e tenho muito essa vontade de fazer mais discos, tenho já se calhar 3 ou 4 na cabeça, porque o repertório não se pode gravar só num ou dois, até que seja. Tenho também tenho tido, felizmente, descobri esta minha nova vertente de compositora e autora. Tenho surgido imensos temas originais e alguns até tradicionais nesses últimos tempos, algo que eu desconhecia em mim. Portanto, este disco, quando eu o fiz, teria que ser realmente um disco que eu me orgulhasse, e tinha que, sendo eu perfeccionista, tinha que ser um disco que estivesse muito bem feito. Trazer as letras que os poetas escreveram é no mínimo que nós poderemos fazer, e deixar explícito quem os escreveu, sejam eles vivos ou já que não estejam entre nós. Portanto, é o mínimo que se pode fazer, é, para além de que as pessoas ouçam o que os poetas escreveram, poderem ler elas próprias em silêncio e interpretar da sua forma aquilo que o poeta escreveu. Uma coisa é estarmos a ouvir já da minha alma se apagam as alegrias que eu tive, que escreveu António Boto, é cantado, e outra coisa é dito, a própria pessoa estar em casa e ler. Se bem que hoje em dia os discos estão em desuso de ser comprados, as plataformas digitais, as rádios, ou às vezes também as cópias ilícitas, infelizmente vão deixando que os discos sejam vendáveis. E os discos físicos acabam um pouco por ficar para os melómanos e para os profissionais de rádio, ou televisão, ou da música. Mas eu quis que o meu disco estivesse então nesse caderno interior, nesse livro interior, que especificasse os músicos que trabalharam no disco, já agora eu posso referir, na guitarra portuguesa Rodolfo Godinho, na viola fado Rogério Ferreira, no baixo Didi, Daniel Pinto, com participação especial de Ronquial, Pedro Joia, José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença e Vicky Marques na produção, e Pedro Henriques também num dos fados com a guitarra portuguesa. Portanto, eu só posso ser uma pessoa feliz com o resultado deste disco e muito orgulhosa de aquilo que eu fiz conjuntamente com as pessoas que abraçaram este projeto. Vem comigo visitar os bairros desta Lisboa, numa noite em que o luar a nossa terra abençoa. Vai ver a graça cantando, vem ver da alfama a magia, a madragoa bailando e chorando a moraria. Desde o castelo ao mar infindo, tudo isto é belo, tudo isto é lindo. Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Quando Lisboa desperta, alegre, fresca e louça, lembra uma janela aberta ao meio do sol da manhã. E aqui tens o estranho encanto dos bairros desta cidade, onde se fala de pranto, de fado, amor e saudade. Desde o castelo ao mar infindo, tudo isto é belo, tudo isto é lindo. Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Desde o castelo ao mar infindo, tudo isto é belo, tudo isto é lindo. Lisboa airosa é final, tela famosa do meu Portugal. Ora, este... músicos também já tínhamos há pouco para falar, mas estes músicos que agora diz que acompanharam este disco são também muito provavelmente aqueles que acompanham depois em termos de concertos. Nem sempre. Sim, porque são músicos muito requisitados. Os músicos, não é? Acompanham muitos fadistas, e portanto, mas tenho sim um ou dois que sim, que geralmente me acompanham. Quando podem ser os que gravaram o disco, muito bem. Mas geralmente essas pessoas numa data podem ir, noutra data não podem. Isto é mesmo assim, vivemos todos da música e eles são, portanto, os músicos. Não temos músicos residentes, talvez só as grandes figuras o possam ter, porque falando muito abertamente e diretamente, há uma disponibilidade monetária, uma visibilidade muito diferente de que uma pessoa que, embora ande aqui quase há 20 anos, neste momento está a iniciar uma nova fase, do que uma pessoa que tenha uma carreira consolidada e consagrada, como é o caso de muitos dos fadistas, Ana Moura, Marisa, Camané, que podem ter realmente um naipe de músicos fixos e contratados. Ora, há pouco falávamos dos concertos e temos de dizer que já andou por países como, para além de nós, naturalmente, Espanha, Suíça, França, a própria China. Este agora levar para os concertos, levar também agora um cartão de visita, que é este disco, me dá-lhe outra satisfação, porque naturalmente é muito provável que no final dos concertos haja quem a aborde até para ficar com o registro seu. Sim, eu costumo dizer que é um cartão de visita. Não quer dizer que as pessoas que não tenham disco gravado ou que não tenham, ou que não gravem, porque há pessoas que não gostam de gravar disco, uhum, porque não acontece da mesma forma que se cantar naturalmente, ao vivo. No entanto, um disco é sempre um cartão de visita. Como disse, eu vou a países que provavelmente não irei voltar, não sei, não é? Mas tão cedo à China, não sei se voltarei. Até poderei voltar. Mas não sei se... E desta forma as pessoas poderão ficar com uma recordação minha do que se passou. E não só uma recordação de quando vêm a Portugal. Nas casas de fado, muitas das vezes levam discos nossos, meus e dos meus colegas. O disco também está à venda em todas as FNACs do país, no Museu do Fado, no Carrinho do Chiado. Portanto, nos pontos de venda da Alma e Coração, da marca de joalharia em filigrana. Portanto, o disco está em variadíssimos pontos de venda, também nas plataformas digitais. Quem for amante, portanto, dessa forma de descarregar música, estará também no iTunes e no Amazon, poderão fazer a descarga das músicas que quiserem individualmente. Mas é sempre um cartão de visita, sim. Neste lento agonizar dos sentimentos, onde quase parecemos dois estranhos, evitamos partilhar os pensamentos, prisioneiros de um silêncio sem tamanho, onde quase parecemos dois estranhos, as pegadas que deixamos lado a lado, testemunhas. História que vivemos, culpa nossa foi não termos reparado onde foi que um do outro nos perdemos, onde foi que um do outro nos perdemos. Não importa. corpos, se o prazer conservou alguma réstia de calor que permita beijo a beijo refazer cada nó que se desfez no nosso amor, cada nó que se desfez no nosso amor. Já referiu aqui, mas eu queria de algum modo falar com outro pormenor. No que diz respeito, de facto, a ser embaixadora, digamos assim, de uma marca de joalheria portuguesa em filigrana, e que muito tem a ver com a alma portuguesa, portanto, indissociável se calhar também do fado. Este convite, como é que surgiu e de algum modo como é que o abraça? Nada melhor do que esta marca se chamar Alma e Coração, que é de facto aquilo que o fado necessita para ser expressado. A expressão maior é a nossa, é o nosso sentimento, é a alma lusa, que é muito que está muito explícita no fado, não só no fado, mas também nos outros géneros musicais do norte a sul do país, o que é muito rico o nosso cancioneiro, a nossa musicalidade é riquíssima em vários pontos do país, não só a norte como também a sul, centro. Somos um país muito rico musicalmente. Como ia dizendo, alma e coração. O convite surgiu uma das vezes que eu estava a cantar no Príncipe Real, onde havia um ponto de venda de alma e coração, e uma das vendedoras propôs-me que eu cantasse, eu queria cantar com as peças deles. E eu adoro, porque eu adoro tudo o que é tradicional e antigo. Embora seja uma pessoa ainda jovem, tenho 38 anos, no entanto, aceitei imediatamente o convite e mais tarde veio o convite para ser a imagem de marca, fotografar e usar em espetáculo e não só toda a joalharia portuguesa em filigrana feita pela Alma e Coração. E agora nós temos também peças novas em filigrana, mas contemporâneas, ou seja, já com um design moderno. É um enorme privilégio e eu sou muito grata a esta marca e adoro esta parceria de casamento. Não podia estar mais feliz. É feliz. É uma honra para mim. E bem pensado na altura que teve essa oportunidade de escolher. Se verdades me dissessem, seriam meias verdades. Se verdades me dissessem, seriam meias verdades. Perder nas saudades que tais verdades trouxessem e se de amor padecessem as nossas fragilidades para me perder de saudades que outras verdades viessem. Se verdades te te contassem, seriam sempre verdades de tantas coisas que sabes e nós tão pouco falassem, mas se calados ficassem, fosse o que menos custasse se só verdades contassem e com saudades chorasses. Se apagar, basta de ti me lembrar, para de ti me esquecer, nada que possam dizer me vai fazer recuar, a minha fé vai chegar, o fado faz-me viver. Se coragem não tiver, basta de ti me lembrar. Não queríamos deixar ir embora sem fazer uma fase de desafios. São três desafios. E um deles é, enfim, porque conhece aqui a zona, ou este que tem origem, os seus familiares de origem, aqui no Barril do Alva, mas vem fazer o concerto aqui ao Oliveira do Hospital, fazer o concerto aqui no Parque do Mandanelho. E lhe dizem assim, Cláudia, pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais? Quem é que a Cláudia iria convidar? Ah, isso é tão difícil. Olha, vou-lhe já dizer, levava o Pedro Joia e o Rão Quial. Muito bem, está escolhido. Pedro Joia e o Rão Quial. Agora o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional e vem tocar, porque não aqui em Oliveira Hospital, mas essa pessoa da cena internacional diz lá, eu não preciso ter um concerto, a Cláudia Leal. Ora, de onde gostava que viesse um convite desse tipo? Ah, agora é mais difícil. Como lhe disse, eu sou muito tradicional, sou muito nacional, sou tudo o que é português e confesso que ouço muito pouca música estrangeira. Confesso, se calhar alguém que viesse bem mais perto aqui de nós, sei lá, da nossa língua, talvez do Brasil. Vamos imaginar que seria Maria Bethânia, por exemplo. A Maria Bethânia. Expoente máximo da música brasileira. Voz de jasmim, de djerba, de passarinho na noite da savana africana, de raga em Katmandu, de índia velha no Peru, dos ventos da Anatólia, das fontes dos Pirineus, que o próprio canto namora, Amália, sempre agora. Último desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e pedem à Cláudia que faça uma versão, à sua maneira, de um tema desse tal autor, para integrar no tal disco. Pois bem, com quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Poderia homenagear Max, foi o fadista. Muito bem. Que primeiramente eu me apaixonei e que disse, o fado é muito bonito, o fado é calmo, tem ternura, e quando se canta, por exemplo, a tristeza, pode-se cantá-lo de uma forma muito pessoal. E escolheria um tributo ao Max, e porque não, o Max tem tantos temas bonitos. Agora, recordar-me aqui de um dos títulos dos fados que ele nos deixou, nos poderia ser Viola de Alfama, porque não? Horas mortas, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e quebrada, aquela voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes desperta e apanha desprevenida duas bocas muito unidas numa porta entreaberta, e então a lua courada, ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado, vi elas da alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. Vielas da alfama, beijadas pelo luar. Quem me dera lá morar para viver junto do fado. A viela da alfama. Eu ia até perguntar-lhe, antes de ir embora, essa escolha do Max tem a ver também com o próprio facto do seu pai também ser ele próprio ligado à música? O meu pai foi músico durante a sua juventude na Sociedade Filarmónica da Rilença e no Barril de Alva, bem perto de onde estão. E o meu avô até ao final da vida também tocou clarinete na mesma Sociedade Filarmónica. O meu pai, tudo aquilo que eu tenho dentro em mim de musicalidade eu devo ao meu pai, sem dúvida nenhuma. Foi o meu pai que trouxe até mim toda a música que na minha, desde o início da minha tenridade, que eu comecei para ouvir. O meu pai tinha imensos discos de vinil e tem, deu-me, iniciou-me nesse caminho, digamos assim. Sou-lhe muito grata e talvez tenha sido por isso, por ter dois músicos na família muito presentes e duas avós que cantavam imenso e bem. Ora, isto está tudo descoberto. Ora, como vê, a conversa é com mais cerejas, é tudo demasiado rápido. Exato. Não é? Enfim, mas foi uma conversa muito interessante que pediu, aliás, até nos permitiu lembrar o Homem da Madeira, o Max. Cláudia, desejar-lhe as melhores felicidades para este disco e os outros que se hão de seguir, como disse, e claro que à nossa conta parte aqui em Órgão Hospital, na Rádio Boa Nova, estaremos sempre interessados em divulgar aquilo que vai fazendo. Portanto, muito não estranhe que lhe vamos batendo ao ferrolho de vez em quando. Ah, muito bem, estarei sempre disponível para falar convosco um bocadinho. E quem sabe, bem próximo, estarei aí por perto. Muito mas bem. Depois, se assim for, vos direi para que se possa divulgar e possamos falar mais um pouco. Muito bem, teremos muito gosto. Porque choras, coração? Porque cantas a chorar? Porque choras, coração? Porque cantas a chorar? Retalhos de solidão, andas tu a namorar? Que retalhos de solidão, andas tu a namorar? Teimas em certeza em aninhar-te no meu peito, porque teimas em certeza em aninhar-te no meu peito. A tristeza ao teu gosto e ao teu jeito, tu semeias a tristeza ao teu gosto e ao teu jeito, porque corres solidão pela vida no olhar, pelas corres solidão, pela vida no olhar, tu queres ter uma feição e só cantas a chorar. Queres ter uma afeição e só cantas a chorar. Não insistas, coração, em bater. Final.